Sporting diz adeus às competições europeias. O Google quer transmitir futebol na internet. E no futsal, Portugal estreou-se a vencer 3-1 à Macedónia. Estes e outros motivos de destaque na edição de hoje do Desporto Antena. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. A Antena Web orgulha-se de apresentar Teatro de Mistério, uma das mais impressionantes séries radiofónicas feitas no Brasil entre as décadas de 1970 e 80, onde a ficção e a realidade se misturam e completam. Ah, isso é tudo quanto o resto do meu patrão. São as roupas que ele vestia quando se derreteu. Polícia! Polícia! Depressa, seu guarda, depressa! Ela está morta! Assassinaram Madame Blanchard! E também tinha sido esfaqueada e seu coração arrancada do peito. O mesmo processo, não há dúvida. É, não faltou sequer o cartão de visita do assassino. Com os cumprimentos do Dr. Luar. Na Antena Web, todos os dias, de segunda a sexta, pelas 16 horas, há um novo enigma, um novo caso a resolver. Teatro de Mistério, de segunda a sexta, pelas 16 horas, aqui na sua Antena Web. Boa noite! Já está completa mais uma jornada, a 19ª do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Hóquei Patins. Apenas 2 jogos se realizaram desta 19ª jornada no fim de semana, precisamente no dia 19, sábado. Os restantes jogos realizaram-se apenas ontem. Agora que a jornada está completa, vamos conferir os resultados e a classificação da jornada 19. Ora, vamos aos resultados em primeiro, com destaque para a vitória do Porto por 9-3 e do Benfica em Ponte de Lima por 1-6. Hóquei de Barcelos 4, Valongo 3, Golpilhares 3 e Dramático de Cascais 1, Porto 9, Académica de Câmara 3, Juventude de Viena 2, União Esportiva Liberense 3, Limianos 1, Benfica 6, Física 3, Tomar 2, Hóquei Clube de Braga 3, Porto Santo Sado 2 e Académica de Espinho 1, Candelária 1. A equipa do Benfica lidera com 52 pontos após 19 jogos realizados. A equipa do Porto, aliás, a equipa da União Oliveirense tem 50 e vai em segundo. O Porto vai em terceiro com 49 pontos. O 14º classificado, peço desculpa, a equipa da Juventude de Viena, com 16 pontos, mais um que a equipa do Limianos, que com a derrota, em Ponte Lima, continua a ser 15º classificado, com 15 pontos apenas. Menos 4, e em último lugar está a equipa da Académica de Câmara, com apenas 11 pontos. E o Sporting está fora das competições europeias, depois de empatar esta noite no Alvalade 21, por 2 bolas com a equipa do Glasgow Rangers. A equipa da casa começou a perder ao minuto 20 com um golo apontado por Diufa, que fez assim o tento inaugural do encontro e para os escoceses do Glasgow Rangers. O Sporting chegaria ao empate ainda antes do intervalo. A passagem do minuto 41, Pedro Mendes sossegou os Sportinguistas, fazendo então o golo do empate que, apesar de não deixar a equipa do Sporting em vantagem na eliminatória, deixava pelo menos a eliminatória empatada. A equipa do Sporting ficou temporariamente apurada a partir do minuto 83, quando Yannick Jalot marcou o segundo golo para os Leões. 2-1 era o resultado final, servia perfeitamente para a equipa do Sporting Clube de Portugal, mas ao minuto 90, Edu fez o 2-2 para o Glasgow Rangers e deitou por terra o sonho verde e branco. Agora a equipa do Sporting fica mesmo pelo caminho e segue o Glasgow Rangers para os oitavos de final. Há outros resultados conhecidos, neste caso o jogo do Futebol Clube do Porto, que já ontem venceu o Sevilha, aliás, perdeu com o Sevilha por 1-0, mas passou a eliminatória, depois de ter vencido 2-1 em Espanha, da mesma forma que a equipa do CSKA de Moscovo também venceu, ou melhor, empatou com o PAOK de Salónica, mas como havia vencido na Grécia por 1-0, passou então para os oitavos de final também e irá jogar com o Futebol Clube do Porto nos oitavos de final. Vamos a outros resultados, entretanto, já conhecidos. Zenit de São Petersburgo, que também tem portugueses, 3, Young Boys 1. Ora, os Young Boys venceram na Suíça por 2-1, mas ficam, portanto, pelo caminho. Bayern Leverkusen 2, Metalist Kharkiv 0. E na Ucrânia, a equipa alemã já havia vencido por 4-0, portanto 6-0 na eliminatória final. Liverpool 1, Sparta de Praga 0. Em Praga, na República Checa, a equipa de Liverpool empatou a 0. Ou seja, que este jogo era decisivo para se perceber quem é que iria passar. O PSV venceu por 3-1 o Lille, depois de, em França, ter conseguido apenas um empate. Em casa, então, em Eindhoven, na Holanda, venceu por 3-1. O Spartak de Moscovo perdeu hoje por 1-0 com o Basileia, mas na Suíça o Basileia perdeu por 2-3 com o Spartak de Moscovo. E por isto mesmo, porque a equipa russa marcou 3 golos fora, enquanto os suíços marcaram apenas 1, é o Spartak de Moscovo que segue em frente. E como já falamos então, o Sporting empatou a 2 com o Glasgow Rangers e, como empatou lá fora, na Escócia, a 1, segue em frente a equipa escocesa porque marcou mais golos fora do que o seu adversário. Ainda faltam conhecer alguns resultados, entre os quais o Braga-Lech Poznan, que se joga neste momento, e também o Stuttgart-Benfica, que também se joga precisamente neste momento. Recordo só que, na primeira mão, a equipa do Braga, a jogar na Polónia, perdeu por 1-0 frente ao Lech Poznan. Quanto ao Benfica, está em vantagem. Venceu o Stuttgart por 2-1, mas na Luz. E ainda no futebol, uma convocatória de última hora na equipa do St. Pauli, o clube alemão que joga na Bundesliga e que atualmente é 11º classificado. Mas desengane-se se pensa que é reforço de inverno. É que, na verdade, é o próprio assessor de imprensa do clube. A equipa do St. Pauli tem tido um azar enorme e tem sofrido várias baixas, sobretudo na defesa. Por isto mesmo, o treinador Stanislavski decidiu convocar o próprio assessor de imprensa, Huka Bruka, para a defesa da equipa do St. Pauli. Disse, em declarações a um jornal alemão, eram 8:30 e tinha saído de casa quando o telefone tocou. Pensei que ele me queria dizer que não estava contente com uma sessão de autógrafos que tinha sido marcada entre 2 treinos. Mas ele perguntou-me se estava apto para participar nos treinos como jogador. Huka Bruka junta-se assim aos 4 defesas que restam da equipa do St. Pauli, que é atualmente 11º classificado. Mas porque, para todos os efeitos, não está inscrito como jogador, resta saber se Huka Bruka poderá, efetivamente, ou não, jogar, se tal for necessário. Antenoeve, do Esporto. Seguimos agora para o futsal. Na fase de apuramento para o Europeu 2011, Portugal venceu a Macedónia por 3-1 na Polónia. A seleção portuguesa entrou a vencer aos 10 minutos por intermédio de Cardinal. Ricardinho apontaria o 2-0 à passagem do minuto 22. Ainda a reduzir a equipa da Macedónia por Martin Todorovski aos 29 minutos, mas aos 32, a 8 do término do encontro, a equipa portuguesa fazia o resultado final, 3-1, por intermédio de Arnaldo. Portugal estreia-se assim a vencer nesta fase de apuramento que se realizará toda na Polónia. O segundo jogo de Portugal é na próxima sexta-feira, às 3:30 da tarde, hora portuguesa. Portugal irá defrontar a Bielorrússia em Bielsko-Biala, a cidade polaca que acolherá todos os jogos do Grupo 3, no qual se insere Portugal. O jogo, como disse, tem início às 3:30 da tarde, hora portuguesa. É uma notícia que está a deixar os amantes do desporto em geral em alvoroço. É a possibilidade da Google passar, via streaming, a transmitir alguns encontros desportivos, nomeadamente da NHL, a Liga Norte-Americana de Hockey Patins, e também a NBA, a Liga Norte-Americana de Basquetebol. Segundo algumas fontes, vão adiantando que, quem sabe, já no segundo semestre, e através do YouTube, a Google possa começar a transmitir alguns encontros destas modalidades e destes campeonatos. Ainda se adianta que a Google pretende ampliar a quantidade de desportos. Várias fontes noticiam que a Google pretende, e através do YouTube, ainda este ano, avançar com transmissões de futebol. Por exemplo, das competições internacionais que se realizam um pouco por todo o mundo. São ainda notícias que dão conta da intenção da maior empresa da internet do mundo, mas que, para já, não trazem certezas. Apenas de que a Google está mais uma vez na frente. Adquiriu o YouTube em novembro de 2016 por perceber a potencialidade desta ferramenta. Agora, via streaming, a Google pode mais uma vez dar um passo gigante rumo à promoção das novas tecnologias e do desporto em geral. Esta informação ganhou um especial crédito depois de ter sido notícia no site da Bloomberg, o principal meio de comunicação social do mundo sobre economia. Lembremos que, na passada época de 2009-2010, a Google, através do YouTube, transmitiu a Liga Indiana de Cricket. Uma experiência bem-sucedida que poderemos considerar como uma espécie de embrião. Será aquilo que podemos ver, mas numa escala muito maior, quem sabe, já a partir do segundo trimestre de 2011. E assim fechamos a edição de hoje do Desporto Antena. Amanhã voltamos às 8 da noite. Até lá!